Brasil Car, a melhor loja de carros de Alagoinha em toda a região. Bora, meu parceiro Ian, RF Placadora, tamo junto. De novo não, aparecendo disco arranhado. Na sua boca já ficou cravado. Eu vou mudar, o astro nunca mudou. A gente briga no supermercado, no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que tá vendo. O resumindo as dores em uma só palavra: descasto. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Descasto. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Pouco sentimento. Certos amores são assim, muita cena e pouco sentimento. Portal do Arrocha. A gente briga no supermercado, no estacionamento, a escolha do cardápio, no filme que tá vendo. O resumindo as dores em uma só palavra: desgasto. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgasto. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgasto. A gente transa, mas não faz amor. É muita cena e pouco sentimento. Desgasto. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Pouco sentimento.